2017, decolou 35, controle em 1198, boa viagem. Transformador 114, obrigado, 3217. Etap, desce para o nível 050, QNH 1013. Controle Salvador da 3217, passando 1300, saída da Eleva. Contato da 3217, contato radar, suba para o nível 360, saída Arport. Trabalho, saída Arport, seleção Eleva, passo para o nível 360 da 3217. Quatro de sete, desça para 2000 pés. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reportar estabilizado no localizador. 24. Tirando o taxa, reporte para ingresso, Alfa Mike me informa. No 4, chama o centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Forma autorizada, ingresso, reporte pronto. Recife no 4, chama o centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085-2545-6314, obrigado, né? 1869, prossiga via para 2000 pés, QNH 1013. Via 2000 pés, gol 809. Estabilizado no localizador, o TRIP 5487. TRIP 5487, chame Torre Salvador em 1-18-95. Torre 1-18-95, boa. Boa tarde. T20, Alinda decola sem parada. Alinda decola sem parada, vento 170 graus, 89. Nova autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, informará no localizador, 1869. Então, cheque tem, aguarde pista livre, que é legal no 0 no 3. Gente, aguarde a autorização. Imediata, com Mike informe. Decolagem imediata, cabeceira no 7, no 70 graus, 89. Alvorada, prossiga. 07, acione identificação, autorizado proa de ITAP, desça para o nível 050, QNH 1013. Cristiano M210, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, QNH 1013. Uma 8. 198, uma boa. Serra, desça para altitude de tráfego em Salvador, QNH 1013, frequência livre. Em Salvador, ao combate de Foz do Clodó 17 da Daniel Motima. Daniel, está em contato radar, suba para o nível 360, acione código 5110. 5110, acionado ao combate de Foz. Alfa 2, controle em 119.8, boa viagem. 198, obrigado. Fora do solo, proa 360, Tango de Abravo. Tango de Abravo, fora do solo 242, controla norte, chame e controle em 1198. Tango de 98. Confirme algum no 620? É o gol 1869, na final ele é sexto aí. Primeiro o gol no 869, chame Torre Salvador em 1198, decimal 95. 295, obrigado. 620, passa 1700 na Caju. Número 620, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. Puca, transição Caju. Ativo, frente abaixada travada, aguardando pista livre, 869. Puca, sobe para o 370, gol no 620. Alfa Mike Uniforme, acione código 5110. 5110, a nossa subida está restrita? Negativo, suba ao nível 360, Alfa Mike Uniforme. 5110 até o 360, Alfa Mike Uniforme. 217, chama o centro, Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife 260, alterna 228, 3217. Azul 4206, autorizado final ILS, X-ray, pistão no 0, reporte, estabilizar no localizador. Aí é bastante estabilizar no localizador, no 0, 432. Quadro 7, solo 44, libere a pista próxima à direita, solo 121, agilizando manobras. Tango Juliette, Tango Zulu, desça inicialmente nível 070. Vento 1060 graus 79, autorizado pouso cabeceiro no zero. Autorizado pouso na 1060. Copiou o Tango de Abravo, tá agora em Paris, vai com proa da Ilha dos Pratos, vai manter sobrevoo ali na mesma, mantendo 510. E agora recebendo o Tango de Abravo, prossiga visual para a Ilha dos Pratos, reporte para o cruzamento da Bahia, o Tango de Abravo. Braço, tá iniciando o cruzamento, Bravo. Gente, frequência livre para coordenação com os tráficos locais, reporte retornando para arrimar o Tango de Abravo após o cruzamento da Bahia. Usando decimal 1. Direita 211, 8 Controle automático de fora, pode voar a moto, vó? É a saída, o Alfa Mike Uniforme. Outro ponto. Ah, beleza, 10, azul 4206. 06, chame Torre Salvador, tem 1 no 8 decimal 95. 295, obrigado. 1620, autorizado proa do Romeo Foxtrot, 0 no 8. Proa do Romeo Foxtrot, 0 no 8, pro gol no 620. 1620, chame Centro Recife, 1 no 26 decimal 85, alterna 1 no 25 decimal 45. Ok, vai chamar Recife 1285, alternativa 1245, tenha uma boa tarde. Azul 4206, passou externo, baixado travado. Azul 4206, autorizado, pouso cabeceiro 0, vento 170 graus, 89. 513395, Alfa, baixa de foto. Trip 5627, centro Recife. E 1 no 26 decimal 85, alterno 1 no 25 decimal 45. 1085, alterna 1 no 25 decimal 45. retornação para sequenciamento, corre direita, proa 240, o limite é radial 310 do VOR de Salvador. Radial 310 do VOR de Salvador, o Juliette Tango Zulu. Na 6210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 280 do VOR de Salvador. Na 6210, limite 280 do Salvador, 6210. 07, após etapa dessa via para 2000 pés, Kennegal no 013, autorizado final e aliás, X-Way pistão no 0. Reporte estabilizado no localizador. 2-1-0, desça para 3000 pés, QNH no 013. Juliette Tango Zulu, desça para 4000 pés, QNH no 013. Para 4000, Juliette Tango Zulu, no 013. Azul 4206, no solo 52, libere direita, solo em 1 dos 1, decimal 1. Gol 1169, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 7 nós. Gente, liga, gol 1169. Dois, 231, mantém o ponto esperado no 0. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Gol 1169, decolou 54, controle, em Puno, 198, boa viagem. 198, obrigado, uma boa tarde, Gol 1169. Juliette Tango Zulu mantém ainda presente para o limite agora radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1169, decola Dael Leda, ótima na sua. Telema 210, corre direita para o 055 para interceptar radial 280 de Salvador e após o localizador. Direita 055, 280 de Salvador e após o localizador. Telema 210. Boa tarde, Gol 1169, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360 da El, 1169. Então 98, boa tarde, está em contato radar. agora 8 milhas após a exposição, Conde foi pro de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, QNH1013, reporte no ponto, ideal descida. Zero, acione identificação, desça via, chegada a Mari para o nível 050, QNH no 013. Exata, 3190. Letango Zulu, curve à esquerda para o A200, limite radial 287, Salvador. Esquerda, 2200. Boa viagem. 198, obrigado, 2231. Faz autorizado, final ILS X-Ray, pista 1 na 0. 2000, autoridade ILS X-Ray, autorizado, ILS X-Ray, controle, boa, 2231, na passarela do decolou. Boa, passarela 2231, no contato radar, suba para nível 180 na saída Momo. 180 na Momo, 2231. Pilete Tango Zulu, desça para 3 mil pés. 3 mil, piloto Tango Zulu. 807, limpo 07, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador, limpo 07, avisado por ele. Limpo 07, cogitando aproximação, cheque trem, aguarde instruções de pouso, limpo 07. Continua aproximação, trem de pouso bastante travado, guarda na direção de pouso 07. Tango Zulu, curva esquerda para o 130 para interceptar o localizador. Sete, autorizado pouso, cabeceira no zero, vento no 70 graus, 69. Autorizado pouso, pistão no zero, olímpico 07. Zulu, desce para 2 mil pés, autorizado final em LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil, reporte para estabilizado no localizador. Famai, Keco Delta, prossiga de retorno a Salvador, QNH1013. Reporte no ponto e da descida ao Mike Eco Delta. Autorizado pro de Itap inicialmente, o Mike Eco Delta suba para 2 mil pés, reporte para modificação do plano de voo. Salvador, chame RB210, estabilizado. RB210, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Salvador, 210, urbano, né? Boa tarde. Boa tarde. Oxenia 6210. 6210, com a aproximação, que negar no 013, aguarde em pista livre. Reporte no externo baixado e travado. Guardando, reportado, externo baixado e travado, Oxenia 6210. Fui 07 no solo 01, libere a direita, solo em 1 do 1 decimal 1. Gol 1-1-9, chama centro, Recife 1-2-5 decimal 1, alterno 1-3-3 decimal 9-5. 1-2-5-1-3-3-9-5, gol 1-1-9. 7 Tango Zulu, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Tango Zulu. QNH 1-0-1-3, autorizado pouso cabeceiro no 0, CNM 2-1-0. Vento de 1-7-0 graus, 5 nós. Torre Salvador, de Papa Tango, de Neto Tango Zulu. 7 Tango Zulu, prossiga. Estabilizado, estação Duna estabilizado. Juliette Tango Zulu, com esta aproximação, reporte no externo. Juliette Tango Zulu, aguarde pista livre. Irá reportar. Para nível 060, QNH 1-0-1-3. Exce a Serra, decolagem por conta e risco, vento 1-7-0 graus 0-5 nós, decolagem comprou a noroeste. Exce a Serra, reporte para do solo. Faz o céu, Serra, Serra. Serra Serra fora do solo 03, prossegue comprou a noroeste, chama o controle em 119 decimal 8. 198, Serra. Então, 19, Serra, após a pedeça, via para 3 mil pés, que é legal, no 0 ou na 3? 3, 7, 4, 3, 5, 9, 0. Papá, Maica com Delta, preparação para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Qual é o Papá de Serra Serra? Prossiga em Serra Serra. É, iniciou a decolagem aqui, mas vai regressar para animar, é um voo de manutenção. Tente em Serra Serra, reporte no solo controlado em Serra Serra. Vai reportar o Serra Serra. Inferno, tem baixado e travado, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, com essa aproximação, aguarde pista livre. Tango Zulu. Autorizado, prosseguir para Jardim Amação, mantendo 500 pés, o hotel é Quaxway. Controle, só confirmando, é o Papa Romeo, hotel, hotel, X-Ray. Corrigindo, até o hotel, X-Ray. É o Yankee Serra Serra? Poxa. Prossiga. É, para um TGL aqui na RMAR e prosseguir para o setor noroeste. Sete, Yankee Serra Serra. Ok, já está iniciando arremetido o Yankee Serra Serra. Sete, no solo arremeteu a 05, reporte fora Yankee Serra Serra. Serra Serra. Tango Zulu, autorizado pouso cabeceiro no 0, vento no 70 graus, 069. Perfeito, pista no 0, Juliette Tango Zulu. Afirmativo, o tráfego está 9 horas, uma milha, mantendo rumo ao nordeste, o tráfego mantém 2 mil pés, é um Serra de 7 mil, tá? 3190, inicialmente 3 mil pés. Entrado. A Serra comprou a Noroeste, chame controle, 119, decima 8. 198. Continua descida, 2 mil pés autorizado final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 2 mil controlado no localizador, tá? 3190. Controle, Capitão Guinhante, Serra, prossiga proa de proa norte para sobrevoo, Guinhante, Serra. Serra, é autorizado aqui, senhor, dá presente acender aqui para 1510 por 2 minutos. Afirmativo, Guinhante, Serra. Mike Eco Delta, corre à direita, Pro 070 para interceptar final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Eu desço para 4 mil pés, QNH 1013. Interceptando o localizador, está totalmente visual, Dan 3190. Dan 3190, chame Torre Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Serra o controle. Gente, prossiga o visual para RMAR Yankee, Serra Serra, aguarde para a frequência livre. Mike Eco Delta, gente, aguarde para chamar a torre. Ok, stand by para chamar a torre, está tranquilo. Passou externo, tá? 3190. 3190, autorizado, pouso cabeceirão no zero, vento 170 graus, 059. Ele pousa na testa, tá? 3190. São Kilo Quebec, Serra, prossiga de retorno a Salvador, pelos corredores Caixa Prego, Veracruz e Interlagos, QNH 1013, acione o código padrão, Kilo Quebec, Serra. Negativo, frequência livre. Tá. Mike Eco Delta, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Tudo que vai ser confirmando está mantendo 1 no 5 00 pés. Passaria 2231, chame o centro Recife em 1 no 26 decimal 0, alterno 1 no 28 decimal 8. Ciente, chama o centro em 260, 1288, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Reaproximação, reporte para cancelamento, Mike Curioso. 3190, no colo 12, libere sua direita, sole 1 no 20 decimal 1. Beleza, 21. Gente, Pastor 98, após pelo, continue descida para 2500 pés. O QNH agora 1 no 0 no 4. O Pastor 98. Após pelo, descida para 2500 pés, Pastor 98. Michael Delta cancelando para pouso na avançada. Michael Delta, IFR cancelando no 5, cuidado com a esquerda para tirar a base pela direita, base curta, reporte, sinal baixado e travado, Michael Delta. Está parando a curta, baixado e travado, a avançada. Recebendo o modo Alpha, nem o Charlie, que o Quebec Serra apenas o pod primário. Tarde, gol 645, acione a identificação, descer a chegada Bonf para 4 mil pés, o QNH 1-0 no 4. Está na conta da 1-0, baixada travada, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, cruzado, posto, cabeceira no 7, vento no 70 graus, 5 nós. que autorizado pouso na cabeceira na frente. Tudo bem, tudo que é bem certo. Autorizado por andar rotatória. Feito apenas para informação, tráfego 10 horas, 3 milhas, rumo oeste, mantenha na 500 pés, o pastor 98. No sol 217, libere a direita, essa é a frequência livre, é com Delta. Vetoração para o final ILS X-Ray pista 1-0, curve à esquerda para o 1-3-0, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Para o 1-3-0, desça para 2 mil, vai reportar estabilizado, pastor 98. Quebec Serra, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Quebec Serra, continua a aproximação, reporte na curta da 17 aqui no Quebec Serra. Vento de 160 graus, 069, que é legal no 0 no 4 para cheque. Grato. Meu Tango de Abravo, de retorno para o L, para o Terrimal, Tango de Abravo. Mantive o reporte após o cruzamento da Bahia, o Tango de Abravo. Quatro cinco, desça via para 2 mil pés, que legal no 0 no 4. Estabilizado, pastor, faz isso. Gente, pastor 98, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, pastor 98. Vermelho, o quilo que ele é que é. Na aproximação, agora autorização de pouso, pelo Quebec Serra. bem, Serra, faça um 360 à sua esquerda, reposte interceptando, temos uma aeronave agora na curta, sinal da 1-0, ok? Pelo Quebec Serra, mantenha, espera, com curvas à esquerda e agora eu prosseguir, pelo Quebec Serra. 360 para a esquerda, pelo Quebec Serra. Autorizado cruzamento, gente, São Zulu. Pastor 298, posto de aproximação, que nega 1-0. 1-4, informo um tráfego. Um Bravo Novembro 2 Papai, setor de espera. A 3 meias da cabeceira 1-7, então vai interferir com a sua aproximação. Tem livre pouso, cabeceira 1-0, vento no 60 graus, 5 nós. Paciente, pasta 98, continuando a aproximação. Ativo, gol 1-1-66. Pelo Quebec Serra, faça mais um 360 à sua esquerda, aguardando para prosseguir. Quilo Quebec Serra. 7, Quilo Serra. Autorizado, pouso, cabeceiro no zero, vento no 60 graus, 04 nós, pastor 98. Livre pouso, cabeceira 1-0, pastor 98. Quebec Serra autorizado a prosseguir com a final da 1-7, pode ir na próxima aqui no Quebec Serra. Bravo, autorizado, corrigindo, prossiga o visual, para arrimar o Tango de Bravo. ...98, no solo aos 25, libere a esquerda, condições de liberar na hotel, pastor 98. Paz de autoridade, confirme. Gente, então, autorizado a efetuar o backtrack para a ingressão para a autoridade. O Paz de autoridade. Esse é o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, autorizado pouso de cabeceira no 7, vento no 60 graus, 4 nós. Autorizado, Serra. 298 na escuta da torre. Foi informado agora pela base que o senhor realmente irá para o pátio militar, não de autoridade, do pátio militar. Gente, mas ele informou que o senhor irá para o pátio militar. Está autorizado o backpack e ingresso na pista 1028 até o pátio militar. Kilo Quebec Serra, prossiga. Pátio 5, estacionar, frequência livre, boa tarde. Identificação dessa via chegada à Mare, para o nível 050, QNH no 014. Autorizado, tá 3894. Dia Bravo, frequência livre. Boa, não propouso já. Voo 1166, desça via para 2 mil pés, autorizado. Final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Gol 1645, tem a pista vista. Gol 1645, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Certo, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, o gol 1645, está a 1 milha de zero, mas você está falando, senhor, tem a vista lista. O gol 1645, boa noite, o ajuste altímetro no 014, livre, pouso, pista no zero, o vento 160 graus, 059. Obrigado, senhor. E 45, apelou torre. Acima, sim, bastante trabalho, senhor, tem a vista lista, obrigado. Boa noite, Oxenemeu 143, acione identificação dessa via chegada a Bonf para nível 060, QNH no 014. final. Gol no 869, após o pouso do Boeing da Gol, alinha e mantém cabeceira no zero. Quatro, nove, cinco, mantém o ponto, espera, dono zero.